Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. É o início do programa número 342, para ouvir aqui na antena da Universitária, emissões também disponíveis em rumo.pt. Para esta semana, António, nova convidada. É de maior justiça, fazemos sempre isso, todos os anos, uma figura, uma personagem, um elemento importante daquilo que Livros com Rumo considera que é a vida da Universidade do Minho. E este ano, mais um ano de Livros com Rumo, cá temos o nosso convidado, neste caso uma convidada, que é a professora Nádia Machado. Ela é responsável pelo Departamento de Estudos Eslavos, aquilo que é a cultura russa, a mãe Rússia, aquela alma profunda que é um fascínio, mas que para nós vive sempre assim de lugares comuns, muitas vezes desajustados, suspeitos, as análises sempre ressabiadas, pouca análise e, portanto, é um pouco aquele mundo que foi sempre o um mundo de grandes músicos, grandes realizadores de cinema, de grandes escritores, são património da humanidade incontornáveis, não há volta a dar a essas questões. De qualquer das formas, a Universidade do Minho tem um departamento alocado a estudos germanísticos e eslavos, de facto, mas tem um departamento que vive e tenta implementar, dar a conhecer aquilo que é exatamente a língua, a cultura, ao fim e ao resto, aquele mundo enorme que está para lá, da Europa Central. É essa conversa muito interessante, que falaremos aqui da Fundação Mundo Russo, as atividades, aquilo que anima a cultura, as ligações que tem também a uma comunidade imigrante que vive em Portugal, número bastante razoável e substancial, é o desvendar e o revelar um dos aspectos importantes da Universidade do Minho. Boa noite e melhores leituras. Nádia Machado é licenciada em Psicologia pela Universidade Estatal de São Petersburgo, mestre em Teoria da Literatura e Literatura Portuguesa pela Universidade do Minho e doutoranda, trabalhando atualmente na tese sobre a recepção de Tolstói em Portugal. Leciona a língua russa na Universidade do Minho desde 1987, nos cursos livres, e a partir do ano de 2000 em várias licenciaturas. É coordenadora do funcionamento dos protocolos de cooperação científica e pedagógica com diversas universidades russas. É coordenadora do Gabinete Mundo Russo, inaugurado em junho de 2012. Tem publicados vários artigos relacionados com a literatura e a linguística russas. Como começou, quando começou, o pretexto que existiu à época, o ano, para iniciar um projeto de cultura, de língua, de literatura, pensamos nós também, de uma realidade múltipla que é o mundo eslavo, a cultura eslava, na nossa Universidade do Minho. Bem, isso começou já há muito tempo, isso foi nos anos, finais dos anos 80. Eu propus uma cadeira de curso livre ao professor Hélio, na altura, e ele achou a ideia muito interessante e a partir daí arrancou o curso livre. E, na altura só funcionavam dois cursos livres, era espanhol e russo. E o interesse foi muito grande, houve muitos alunos interessados e funcionou bastante bem durante a década toda, até os finais dos anos 90, 90. a partir do qual o russo entra nas licenciaturas, no plano curricular, nomeadamente no curso que foi criado na altura, Línguas Estrangeiras Aplicadas, e ao mesmo tempo foi também integrado no curso das Relações Internacionais. E o curso das Relações Internacionais também teve uma cadeira chamada Sociedade e Cultura Russas. E desde que começou a funcionar o curso nas licenciaturas, claro que ficou muito mais interessante trabalhar com os alunos e o nível que se conseguia atingir foi muito mais elevado. Mas isso que diz respeito, não é, o funcionamento das cadeiras nas licenciaturas. Houve bastante interesse, principalmente na altura foi por causa da questão da perestroika e essa mudança política e social que decorreu na Rússia despertou interesse da parte dos alunos das relações internacionais, que também foram ao abrigo do protocolo, que ainda não falei, mas também vou mencionar isso, foram fazer o estágio na Rússia. E isso, claro, um contacto direto, quando alunos têm, já têm outra perspectiva, outra visão que se proporciona, que se cria lá, mesmo no momento e no ato exato. E eu acho que isso é mais valia para os alunos ter conhecimento do mundo que chega só através da televisão e nem sempre de forma objetiva. Desde o início se percebeu, quando passa a ter o plano curricular estruturado dentro de um curso, de uma área, é sinal que a comunidade académica, os potenciais interessados, que são os alunos, não é, manifestam de facto uma vontade em inscrever-se primeiro, como é facto, e é normal nestas circunstâncias, porque, por exemplo, uma pessoa como eu, que passa na universidade bastantes vezes, a sensação que eu tive quando me pus, antes de me pôr a estudar seriamente esta questão, muitas vezes o curso de russo funcionava, ou teve um funcionamento, um pouco nessa realidade que era um curso livre. Livre como o holandês, como sim, o polaco, como o sueco, sim. Imaginemos. Sim. Por... Mas quando se dá conta, é uma realidade substancialmente diferente. Há cursos realmente desses, para quem quiser aprender o russo, mas está... Tem o outro lado, vamos lá, o lado burocrático, dentro de um organograma, que funciona dentro de uma licenciatura. Claro, claro. Porque há, além dos cursos, como eu já disse, que línguas aplicadas, que chama-se agora, e relações internacionais, também faz parte dos cursos como línguas europeias, línguas e literaturas europeias. Negócios e, internacionais. Negócios internacionais também. Sim, e estudos culturais. Portanto, dentro desse plano curricular, os alunos podem escolher o russo como língua de opção. E tem funcionado ultimamente. Negócios internacionais, quando eliminaram uma língua estrangeira e introduziram o inglês como uma língua de formação, praticamente não sobrou nada, sobrou lugar para usar outras línguas. Não só o russo, mas também outras línguas estrangeiras. Mas depende dos anos, não é? Há anos quando, por exemplo, estudos culturais têm alunos, há outros que depende tudo do interesse dos alunos. Claro. Uma das coisas também que é possível, por exemplo, nesta altura, depois destes anos todos, desde, como disse, com a perestroika e com as movimentações políticas que houve, à altura com o Mikhail Gorbachev e os outros elementos do aparelho partidário que à época governou a União Soviética, para além deste primeiro grande elemento, é possível fazer um retrato, já deve ter dado, já deve ter percebido, daquilo que é, vamos lá, o horizonte cultural e intelectual, ou pelo menos o horizonte cultural, ou o espaço em branco que os alunos que frequentam este curso, esta realidade cultural, pretendem preencher. Ou seja, o que é que anima esta gente, estes alunos, rapazes e raparigas, homens e mulheres, que frequentam e querem conhecer este mundo eslavo? Porque é um mundo muito, muito complexo, não é só a Rússia, nem... Penso eu, não será só a Rússia que faz parte deste grande chapéu cultural e linguístico. Sim, claro. Mas o que é que eu verifico estes anos todos? Que tem pouca noção daquilo que é a Rússia. Realmente o russo sobressai das outras línguas e da outra realidade multicultural que existe. E, portanto, estas surpresas que eles têm nas aulas quando nós falamos dos outros povos, das outras línguas e das outras culturas que estão misturadas periféricas, ou até periféricas, giram à volta dessa Sim, grande... e mesmo dentro da Rússia, da que Rússia. Nós chamamos Rússia Federal, sim, não é? sim. República, portanto, dentro da Rússia existe vários povos e várias línguas e várias culturas, claro, mesmo dentro de várias religiões. E isso faz da Rússia mais o país muito mais atraente, quando descobre-se que, além daquela mancha grande que nós... Claro. Que habitualmente tem noção o russo, não é? A língua russa, a literatura russa, que é conhecida mais, sobressai outras realidades que estão muito escondidas por trás dessa mancha grande. E não é por acaso que nós podemos agora encontrar nos ensaios, por exemplo, dedicados à literatura russa, falar do fenómeno da literatura soviética, que na altura não gostaram muito desse termo, precisamente porquê? Porque a literatura soviética é multicultural. Quando a literatura russa é muito limitativa, não é este termo, só limita-se a uma língua e a um povo. E a literatura soviética já abrange todas as repúblicas da União Soviética que existiam, não é? Uma das coisas também que normalmente pode aguçar a curiosidade, por exemplo, faço-me aqui agora o papel do ouvinte e do interessado comum, que tem ideias comuns, ideias gerais sobre o que é a Rússia, o que foi a União Soviética. Reconhece nestes alunos, os rapazes e raparigas que frequentam, porque eu já lhe vou dizer uma outra questão que também decorre um pouco da minha vida, do dia-a-dia. No caso dos portugueses, ou sejam brasileiros, não sei qual é a realidade cultural, se são portugueses que frequentam, ou quantos são, como são, mas nota que há uma, entre aspas, e sem ofender ninguém, uma grande ignorância em relação, um desconhecimento, melhor dizendo, tirando aquelas questões conhecidas, ou Dostoiévski, Tolstói, ou Pushkin, eventualmente, os grandes autores, os grandes músicos, o que é que estas épocas culturais, o que foi o romantismo russo, o que é as grandes, os modernismos russos, não é? Dos grandes escritores que existiram no início do século XX, eles conhecem, ou é só o interesse, ou é só, se calhar, quase um entusiasmo momentâneo que depois, apesar de empenhados no estudo, percebe-se que eles têm umas grandes deficiências a nível do conhecimento. Há de tudo. Há de tudo. Há de tudo porque há alunos que já vinham com conhecimentos de literatura. É, claro, mais... Já há traduções, não há problema encontrar tradução mesmo de Pushkin, sim, sim. Mas o Pushkin, apesar de ser o maior autor, o melhor escritor da literatura russa, cá em Portugal é quase desconhecido, ninguém claro. Fala dele, porque os outros nomes de Tolstói e de Dostoiévski, então, realmente preencheram todo, são gigantes, preencheram o espaço todo, sem deixar, não é? Mas isso o que eu faço com os alunos de uma forma obrigatória, que, claro, mas não faz parte do plano, é ler e analisar e discutir, não é bem fazer uma análise literária ou de crítica literária, não de teoria, mas uma discussão e mais ver o que é, quais são os assuntos sociais, assuntos culturais que transpassam neste livro e que eles possam aprender e possam saber e distinguir para depois fazer leitura dos outros acontecimentos ou dos outros fenómenos, já tendo alguma base, algum conhecimento que eles, além do prazer estético que eles têm de ler o livro, fazer mais ou menos essa perspectiva, não é? Essa, tentar ligar a literatura à realidade, à sociedade. Thank you. das atividades que vou desenvolvendo cá na cidade e à volta da cidade, vou contatando também com estudantes russos que vêm para cá. E a sensação que eu tenho é mais ou menos esta, em termos comparativos. Até posso ser injusto, mais uma vez, e daqui desde já me penitencio. É um pouco isto. Dos que eu vou contatando, os russos, no caso, dos que estão cá a estudar, eu dá-me a sensação que, ou tenho quase a certeza, que eles, das partes, das realidades da literatura portuguesa, por exemplo, que eles tentam estudar e conhecer, eles têm um conhecimento muito, vamos lá, muito sólido. Eles não têm grandes dúvidas. Eu quero este autor e quero esta obra e quero esta edição. A edição que eu quero é isto. Ao passo que os nossos, por exemplo, não sei, quando contacta com eles, são assim um pouco mais flutuantes. Pronto, serve qualquer coisa e tal, e não sei quantos. Uma edição a mais barata se possível. Coisa que, por exemplo, já tive alguns estudantes russos, que sei que estão a frequentar, que estudam cá na Universidade do Minho, e eles dizem abertamente, eu não quero esta edição, nem esta, quero esta, e não estão a discutir preço, quero esta por isto e por isto e por isto. Portanto, há uma abordagem ao estudo mais concentrada, mais rigorosa, muitas vezes disse que, por questões até da própria imigração, que houve muita do leste para cá, para Portugal, que os filhos dos estudantes russos, os filhos de pais russos, ucranianos, eram muito disciplinados, muito metódicos, muito esforçados, muito concentrados, ao passo que os nossos, apesar das grandes diferenças, já lá iremos depois, se é assim tanto ou não, de qualquer das formas, os nossos são assim mais diletantes, um pouco ao sabor do tempo. É esta a realidade ou é uma interpretação minha apressada? Bem, há de tudo também. Vamos distinguir as situações. Uhum. Se nós estamos a falar dos alunos russos, uhum, que estudam português e vieram cá fazer o estágio de língua portuguesa, aí nós estamos nas situações completamente diferentes. Uhum. Porque os nossos alunos, os portugueses, estudam a língua russa como terceira língua. Sim, sim. E é só tem dois anos. Uhum. É uma opção. Uhum. E não tem as cadeiras associadas, uhum, ao estudo de língua russa. Uhum. Ao passo que os alunos russos, que nós temos como temos protocolos, uhum, como as universidades russas, como, uhum, a Universidade Linguística de Moscovo, uhum, como a Universidade das Relações Internacionais de Moscovo, MGIMO, que é uma das mais conceituadas instituições do ensino superior em termos de relações internacionais, e com a Universidade de São Petersburgo, uhum, nós acolhemos esses alunos que vêm cá fazer o estágio e os nossos também vão lá para fazer o estágio de russo. O intercâmbio, exatamente. E estes alunos têm, só para ver essa comparação, uhum, nós temos 4 horas por semana. E os alunos, no primeiro ano, têm 18 horas de português, de língua portuguesa. Uhum. Portanto, a partir daí, nós nunca podemos comparar, fazer comparação, uhum, confrontar o conhecimento dos alunos. Uhum. E, claro, que eles têm tudo, desde literatura, desde a história da língua, uhum, portanto, o latim, tudo, todas as áreas não é, que, uhum, são ligadas, relacionadas com a aplicação, uhum, da língua. E, a partir daí, essa exigência que os alunos russos colocam quando vão à procura das fontes, uhum, literárias. Uhum. Os nossos alunos nem podem, claro, pela natureza, ter essa exigência. Uhum. E quando encontrar uma tradução ou outra, não é, ficam contentes por apanhar alguma, uhum, coisa. Porque eles são muito rigorosos. Alguns deles, por exemplo, eu conheci alguns que irão trabalhar, colocam como hipótese serem profissionais da tradução de português para russo. Sim, sim, sim. Eles têm muito cuidado com a escolha que fazem dos autores. Mesmo, por exemplo, os grandes escritores russos traduzidos, há bons tradutores cá em Portugal, passam por isso. O Filipe e a Nina Guerra e o António Pescada dizem que são bons tradutores do russo para português. E eles ficam assim um bocadinho surpreendidos e temos que se lhes explicar que foram pessoas portuguesas que viveram durante muitos anos na Rússia. Mas, portanto, eles levam com muita seriedade o futuro papel, se irão exercer um dia, profissionalmente, como tradutores do português para o russo, e, portanto, eles procuram sempre o melhor. Portanto, isto é da escola, é do ensino mesmo, é do ensino que tantos falam é do ensino em Portugal, é a estruturação do ensino sim. como um todo. É, é assim ensino. Que funciona. É assim que funciona. Porque os professores já orientam os seus alunos e dão essas recomendações para o não é? E mesmo como os professores fazem sempre uma triagem, digamos, do mercado, a ver o que é que se passa, o que é que sai em termos de tradução, também têm mais ou menos, fazem o levantamento do mercado russo e por isso é que vão ver o que tipo de autor pode ter sucesso no mercado russo ou não. Uma das coisas que também é importante é a Fundação Mundo Russo. Está ligado ao seu departamento? Não está? Como é que surge isto? Nós sabemos que houve um protocolo, penso eu, em 15 de junho de 2012, estabelecido com e o seu reitor esteve presente, foi oficializado, há livros, há material multimédia. O que é, ao fim e ao resto, porque a Universidade do Minho, ao contrário, por exemplo, da Universidade de Coimbra, que também parece que funciona, tem lá um departamento de língua ou cultura russa ou eslava, mas não tem a dimensão que tem na Universidade do Minho. O que é esta Fundação Mundo Russo? Bem, o Mundo Russo é uma fundação não governamental que foi criada em 2002, suponho eu, com o decreto expresso de Putin. É uma fundação que é... o objetivo principal dela é difusão precisamente a língua e a cultura russa. Dar o apoio nos países onde estudam a língua russa, apoio em termos de biblioteca, multimédia e também promover outras atividades com esse objetivo de... Festivais culturais, por exemplo? Por exemplo, exposições. Exposições, toda uma... Sim. Dar apoio às iniciativas dos imigrantes russos ou eslavos. Sim. E principalmente, divulgar a língua russa no meio social de cada país. E esse é o objetivo, portanto, foi oferecido. Isso chama-se o Gabinete do Mundo Russo. É uma mobilidade que eles têm. Criar um gabinete, um espaço, onde as pessoas possam vir e ter contacto com os livros, e falar sobre assuntos que lhes interessam, pode-se requisitar os livros. Claro que na sua maioria esses livros são didáticos, são de ensino de língua russa, mas também tem os livros, tem ensaios, tem um pouco de literatura de ficção, portanto há um pouco de tudo. O calendário russo, não é? O que não tem necessariamente a ver connosco. Mas para dizer o quê? As festas importantes, as festas emblemáticas, aquelas que normalmente são as mais visíveis, que é o Natal e o início de cada ano, o departamento participa, são todos convidados, há uma articulação entre aquilo que é o curso estruturado e depois as cerimónias, religiosas ou não, feitas, por exemplo, cá em Braga. O Natal é comemorado de uma maneira, vamos lá, quase irmamente, ou seja, aquelas pessoas que têm a mesma apetência e a mesma sensibilidade participam nisso, ou é qualquer coisa que é deixado individualmente aos imigrantes, porque há alguns cá em Braga, eu vejo-os todos os dias, quase todos os dias, a circular na cidade. Portanto, há esta, também esta vontade, se quisermos, de juntar todas estas sensibilidades em datas e em momentos muito importantes. Bem, nós não estamos muito, quer dizer, nem sempre estamos muito alargados à sociedade em geral, porque o nosso interesse mais limita-se à comunidade académica, universitária. E, portanto, todas as atividades que nós fazemos, claro, é de para todo o público, e tivemos muitas pessoas de fora que sempre vêm assistir às nossas iniciativas. Mas as nossas iniciativas não têm a ver diretamente como data. Não é? É, claro, nós no ano passado fizemos alguma coisa que é um Natal diferente. Sim. E isso, claro, foi mais também dentro, digamos, do campus universitário, tendo pessoas de fora. Mas não há nenhum convívio em termos de irmandade, nada. Tudo prende-se mais dentro da academia. Uma das coisas, por exemplo, também, para quem nos está a escutar, ter a noção, quantos alunos, mais ou menos, anualmente, russos, é que, por exemplo, vêm para Braga? Tem dados à volta disso, independentemente de estudarem o português ou estudarem o russo, ou aqueles que giram à volta ou circulam à volta disto que é a cultura ou a língua russa, a literatura? Quantos estudantes, mais ou menos, é que, independentemente das flutuações, não é? Das oscilações, mas mais ou menos, que dados é que tem sobre isso? 20? 30? Sim, mas se vamos ver os alunos russos e ucranianos que vêm estudar e os alunos portugueses, por ano, no total, cursos de verão e tudo, poderão dar por volta de 20, 25 alunos. O que se justifica mais do que o funcionamento do departamento, da língua? Bem, eles não são bem anexados ao departamento, não é? Claro. Mas toda a dinâmica passa por aí, porque cada vez mais há alunos dos filhos dos ucranianos e russos que entram nas universidades. A Universidade do Minho também tem esses alunos, que alguns são os meus alunos, não é? Porque para eles o russo não é uma língua materna. Primeira, portanto, não é a língua primeira. Claro que tenho um bom domínio, portanto, o programa que eu faço com eles é diferente do programa dos alunos que começam de zero, não é? Obviamente. Mas temos alunos do mestrado também. Portanto, toda a dinâmica, e no falar do intercâmbio, os protocolos e toda a dinâmica, eu acho que sim, que faz um pouco diferente o nosso Instituto de Letras e Ciências Humanas. E para si também, a Universidade do Minho, e além da Universidade de Coimbra, podemos dizer que é a única universidade que tem o russo nos planos de estudo. Não há nenhuma outra universidade que tenha esse privilégio, podemos essa abertura, dizer. Essa abertura é e essa abertura. Essa abertura. Portanto, porque eu recebo às vezes alunos, os e-mails das pessoas interessadas e fazem perguntas sobre o funcionamento do russo, porque queriam fazer licenciatura em russo, que não existe que em não Portugal. Existe. Claro que não. Infelizmente. Convém dizer às pessoas que não existe uma licenciatura autónoma como não, as outras licenciaturas. Agora, vamos aproveitar também o facto de estar cá para fazer um bocadinho de cultura disso, da cultura eslava. Falar um pouco também o que é isto, porque vivemos sempre de lugares comuns, de ideias, de preconceitos, de fantasmas, de verdades ou mentiras, depois de questões políticas, muitas vezes mal julgadas, um bocadinho daquilo que se sabe, o que é, até onde e como podemos definir ou estabelecer alguma fronteira do que é o mundo eslavo. A minha pergunta tem por trás mais ou menos isto. Se eu não estou muito enganado, penso que não, mas, por exemplo, o mundo eslavo vem até quase ao Adriático. Os sérvios são eslavos. Portanto, o que é este mundo que, por exemplo, a Sérvia, que está aqui muito próxima que foi a última fronteira, a grande batalha contra os otomanos, os turcos, os sérvios, com o seu nacionalismo muito forte, as grandes guerras que eles tiveram, que trabalham, estavam sempre num local de fronteira, de passagem, entre o Oriente e o Ocidente. O que é esta cultura eslava? O que são estes povos, estas gentes, com a sua literatura, com o seu folclore, com a sua música? O que é esta gente? Bem, é muito difícil definir, mas nós podemos falar não só dos sérvios, não é? Mas também Porque os os checos, búlgaros. por exemplo, se calhar os búlgaros Os também. búlgaros também, não é? Também sofreram muito dos turcos, Sem dúvida, sem sem dúvida. dúvida, sem dúvida. Sim. E, por outro lado, claro que há uns povos que têm mais afinidade entre si, também por causa da religião. A religião Ortodoxa acaba por ser ser o elemento o que elemento, o cimento o que elo, não é? vai juntar esta gente. Exatamente. E essas afinidades são mais notórias, não é? Por exemplo, os polacos são católicos e estas diferenças também são festas, pode ser as mesmas, não é? Mas nas datas diferentes, mesmo Diferentes. nas mesmas datas, mas cada um tem o seu estilo diferente. Mas o que é, normalmente, além de uma aproximação linguística que Sim, nós que é isso. sentimos entre si, há uma aproximação que acho que todos os portugueses valorizam muito isso, uma aproximação gastronómica e uma diferenciação gastronómica também. E claro que o folclore, os contos, por Por exemplo, exemplo. são muito parecidos, têm A tradição a oral, tradição a oral narrativa oral é e um. espalha-se exatamente, transpassa com maior facilidade. E não sei, é muito difícil Mas de é fruto definir. de uma migração dos povos ou é, pura e simplesmente, por exemplo, falou no tópico da religião, é evangelização ou foram povos que, nas suas movimentações, por questões de procura de melhores terrenos, uns fixaram-se mais na região do Drina ou do Danúbio, Sim, outros, claro. por exemplo, os búlgaros também estão na região do Do Danúbio, Danúbio, os sérvios a mesma coisa. sim. Portanto, há qualquer coisa que liga estas pessoas, Sim, se estes nós povos. vamos ver no mapa da Europa do século V, por exemplo, a parte central da Europa era habitada pelos povos eslavos. É? E só mais tarde eles expandiram-se mais para leste. E só no século VIII, VII, começavam a ocupar as terras onde é agora, onde é Kiev, por exemplo. Não é? A partir daí é que se criou a Rússia. Kiev foi a primeira capital que chamava-se Rússia Antiga, que tinha nome Rússia apenas. Não é? E Kiev era a primeira capital do Principado Russo, que não era já eslavo, já era russo. É? E podemos dizer que o século nono, décimo, sim, já é uma altura quando criam-se os estados independentes. E, por isso, o eslavo arcaico, a partir daí, cada um começa a tomar o seu próprio rumo. Aí que nós temos essa diferenciação toda dessas línguas. Dessas línguas, não é? O Exatamente. búlgaro, ou o Sim, o servo-croata, polaco, sim, claro que todo. são Claro, todas claro. da De origem. origem eslavo arcaico, portanto. Один казак по дому, коню на крилу, голову уронил. Ой, скучал один казак по дому, замучила его, и на синюю степную, а в той дали не видно ничего, и на неделу синюю степную, а в той дали не видно ничего, тряхнул казак чуваны головою, сказал своим товарищам с тоской, на сердце молодое. Ой, как мне, братцы, хочется домой. Эх, избалено сердце молодое. Ой, как мне, братцы, хочется домой. Иди скорей, дороженька, дорога. Разве казачью лупу и тоску? Это ты, понял коня и кола. И свистнул сабли острый на скаку. Это ты, понял коня и кола. И свистнул сабли острый на скаку. Sociedade russa, mesmo na Idade Média, com Ivan, o famoso e o terrível, e depois com os outros czares, Catarina da Rússia, Pedro o Grande, toda uma série de outros grandes governantes que a Rússia teve. A sociedade russa era um pouco baseada neste princípio, ou nesta quase oposição. Uma elite política cultural muito sofisticada que circulava à volta do trono, da coroa, e depois uma sociedade agrícola muito empobrecida. No meio disto existiam os intelectuais. Uma coisa que normalmente as pessoas não pensam muito, mas os ventos da modernidade, os grandes escritores russos, todos eles sabiam o que se passava, o que eram as grandes correntes estéticas, literárias e musicais, nomeadamente. E depois, mais tarde, com o cinema, por exemplo, Sergei Eisenstein, no início do cinema, faz grandes obras-primas do cinema. Portanto, o que é que levava, por exemplo, os ventos da modernidade, da vanguarda na literatura, nomeadamente, podemos servir de Dostoiévski, de Chekhov, de Tolstói, de Isaac Babel, toda uma série de grandes escritores, outros menos conhecidos, mas muito importantes também, Sholokhov, por exemplo, uma série de grandes escritores. Como é que isto é possível, por exemplo, na Rússia? Estava muito próxima de... Porque havia o fascínio entre a Rússia e Paris, Moscou e Paris, ou Petrogrado e Paris, havia ligação e sabia-se que houve as grandes guerras entre o Império de Napoleão e a Rússia. Portanto, há toda uma série de elementos, sim, aproveitando agora, não é uma lição, mas já agora. Sim. Realmente, a partir do Pedro Grande, a Rússia mudou o seu rumo de orientação. Se antes nós podemos falar de Moscóvia, quando falamos do Ivan o Terrível, Moscóvia é uma sociedade muito fechada, com poucas ligações diplomáticas existentes, sim, mas ao contrário, com muitas relações comerciais com a Europa Ocidental, e não só, e com a Ásia também. Em termos de comércio, a atividade foi muito grande. Em termos culturais, realmente uma sociedade foi bem hermética. Depois do Pedro Grande, nós podemos ver abertura maior e orientação mais para Europa Ocidental. Mas isso, apesar de o Pedro Grande substituir o vestuário todo dos seus boiardos, cortou as barbas de uma forma obrigatória, claro, tirou essas vestes compridas que os boiardos vestiam, começaram todos a andar à moda ocidental, europeia. Ele sempre zelava pela essência nacional, pela identidade nacional, identidade russa. Uhum. Portanto, sempre foi uma coisa em paralelo. Uhum. Apesar dele mandar estudar os filhos dos fidalgos para o estrangeiro, uhum, para aprender, uhum, depois voltar, tem que voltar obrigatoriamente, uhum, e contribuir com os seus conhecimentos, uhum, na construção da sua pátria, uhum, que isto foi chamado. Portanto, a partir daí, nós temos uma ligação muito cultural, muito estreita, principalmente com a Alemanha. Uhum. Isso também advém através das trocas comerciais. Uhum. Os alemães, claro, eram os maiores comerciantes. As ligas hanseáticas do norte da Europa, exatamente, do norte da Alemanha. Exatamente. Uhum. E isso depois alargou-se mais às questões culturais, por, uhum, exemplo, a literatura. Uhum. E a literatura alemã foi muito presente através das traduções, os nossos poetas românticos, todo o romantismo alemão. Eles conheciam bem. Uhum. Claro que também o que é que estimulava-se logo na nossa fidalguia é a aprendizagem das línguas estrangeiras. Uhum. Todos falavam alemão. Uhum. Todos falavam francês. Francês é uma, foi, como foi aqui, a língua, aliás, a língua sofisticada. Para... Língua, sim, uhum, língua de comunicação, uhum, e o inglês, portanto, uhum, e o russo também. Uhum. E por isso, houve facilidade, ao contrário do que acontece com a gente, uhum, ocidental, uhum, teve facilidade de conhecer por dentro essas culturas todas, uhum, e trazer essa bagagem cultural ocidental para a Rússia. Uhum. E por isso, esse suspanto que eu vejo quando leio os ensaios dos, uhum, portugueses que debruçam-se sobre, sim, alunos, claro, estudos, uhum, literários, como é que a literatura russa, que começou a ser muito mais tarde, uhum, quando toda a literatura europeia ocidental já estava muito desenvolvida e muito, uhum, forte, literatura russa de nada, de repente, uhum, surgiu e apareceu com toda esta força e pujança. Uma das coisas também que percebe muito, por exemplo, independentemente de muitos modernismos, uma da coisa que os escritores russos muitas vezes apresentam, eu lembro-me de um romance que li, Os Filhos da Rua Arbat, de um, uhum, escritor, Anton Rybakov. Percebe-se que naquela rua também, ao mesmo tempo, é a própria Rússia, a União Soviética, num ambiente um pouco fechado, pesado, a ditadura, o governo de Stalin, os homens e as mulheres trocavam ideias... O modernismo, as novas ideias, os novos projetos literários, os novos projetos estéticos, e muitas vezes também se percebe que os escritores russos lá no íntimo são modernistas, apresentam grandes obras, o Inquisidor de Dostoiévski, Raskolnikov e todas as figuras de Bulgakov e de Tolstói, não vale a pena, mas mesmo os grandes poetas modernos, Mayakovsky, Mandelstam e todos, eles no fundo, Anna Akhmatova e toda essa gente, apesar de tudo isso, o apelo da pátria russa é sempre também muito forte. Eles nunca hesitam, eles têm dúvidas, mas têm muita dificuldade em libertar-se daquilo que é a essência e a cultura russa. É mesmo assim? Sim, é mesmo assim. Vamos ver. Mesmo quando surge a vanguarda russa, uhum, no início do século XX, a orientação que ela toma... é orientação a folclore, às origens culturais, não é? A riqueza verbal, digamos, que nós temos na Rússia. E a música é a mesma coisa. Quando nós ouvimos Tchaikovsky, por exemplo, nós ouvimos canções populares, uhum, tradicionais russas. Shostakovich é a mesma coisa. Uhum. Aliás, para não falar de lá... Mussorgsky, exatamente. Uhum. Porque esses eram... Glinka eram um núcleo que virou-se de propositamente, uhum, às fontes e foi buscar, uhum, aí as ideias para a sua própria, uhum, música. Uhum. A literatura é a mesma coisa. Uhum. Portanto, a Rússia, não sei, é o povo, não é? Uhum. A criação popular, uhum, isso foi uma das fontes necessárias que depois foi transcrita, uhum, nas obras, uhum, dos escritores, uhum, que hoje podemos chamar de escritores grandes clássicos. Escritores, sim, grandes escritores geniais, não é? Exatamente. Estamos quase no final da nossa entrevista, o tempo passa depressa. Para terminar a nossa conversa, uma pergunta, ou se quiser, duas alíneas. A linha A, o que é o não tem, penso eu, capacidades divinatórias, nem de vidente, nem nada que o pareça, mas o que será o futuro da Rússia? o futuro da Rússia como país, está a reorganizar-se, está a reerguer-se, está a solidificar, a estruturar-se novamente como um país grande, forte, pujante. E depois, a linha B, o que é o futuro, qual o futuro do Departamento das Línguas Eslavas na Universidade do Minho, o que é que poderemos contar a partir daqui com o seu trabalho e a sua atividade dentro da Universidade com a área dos estudos eslavos? Bem, acho que neste momento a Rússia, podemos dizer que saiu daquele abalo que ele sofreu nos anos 90. Uhum. Claro, já saiu há bastante tempo, desde início deste século. A Rússia já é outra. Uhum. E essas mudanças são muito drásticas. Uhum. Não sei, aquilo que era a União Soviética e agora a Rússia, são dois países diferentes. E em termos de estabilidade e de desenvolvimento económico, eu acho que a Rússia cada vez mais forte, está mais forte. E isso também podemos ver na sua posição no palco político. Uhum. Que a Rússia está a desempenhar. Nos anos 90, nós podemos ver que a Rússia quase nunca foi presente em nada. Em nada. Hoje em dia, sem a Rússia, como foi antes, sem a União Soviética, não se faz nenhum passo importante no teatro político. E, portanto, isso mostra que temos força económica, senão... São duas coisas diferentes. Portanto, a Rússia acho que está bem. Uhum. Está bem. E, infelizmente, não tem tantas ligações comerciais como podiam ter, mas já podemos ver alargamento nítido. O Portugal, infelizmente, nos anos 90, não conseguiu encontrar o seu nicho no mercado russo, se calhar por pouca produtividade que teve, porque o russo, o mercado é um país enorme. Mas hoje em dia a situação está diferente, não é? Chegamos assim ao final de mais uma edição do Livros com Rumo. Neste programa, número 342, tivemos como convidada a docente da Universidade do Minho, Nádia Machado. Já sabe que este programa poderá ser também escutado em rumo.pt, no site da Universitária. Despedimos-nos com a promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.